Olá, bom dia. Esta conferência de imprensa vem no seguimento da reunião da passada sexta-feira da direção da Organização Regional aqui de Aveiro, onde será apresentado o balanço dessa mesma reunião. E passo a apresentar aqui ao lado direito tenho a Mafalda Guerreiro, que é membro do Comitê Central, o Tiago Vieira, que é membro do Comitê Central e é o responsável pela direção regional aqui de Aveiro, e eu, Carla Cabico Martins, que sou membro do Executivo da direção regional. Nós, na última sexta-feira, tivemos a reunião da direção regional do PCP e, naturalmente, que uma boa parte da nossa discussão foi marcada pela situação política do país e do distrito, ligando particularmente ao cenário, né, das eleições, ao trabalho desenvolvido e às perspectivas que temos pela frente. Antes de mais, nós, embora não seja exatamente o primeiro ponto do comunicado, o primeiro ponto que sobressai da nossa análise é de uma valorização muito grande do trabalho dos militantes do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes e de outras pessoas, até que, não sendo nenhum destes dois partidos que formam a coligação, participaram e desenvolveram o seu trabalho, fazendo possível a grande campanha que nós tivemos. Nós temos largas dezenas de iniciativas por todo o distrito, de contacto com a população, com os trabalhadores, percorrendo todos os concelhos do distrito, fizemos o que consideramos ser uma grande campanha. Relativamente aos resultados, nós consideramos que é fundamental salientar no distrito e no país a grande derrota da coligação PSD-CDS. É importante salientar, num quadro de perda de centenas de milhares de votos, cerca de 700 mil votos que a coligação PSD-CDS perde. Também aqui no distrito há uma perda significativa de votos, estamos a falar de 43 mil votos, que é qualquer coisa como 9 pontos percentuais que é perdido pela coligação de direita e que naturalmente contribuiu também para este resultado a nível nacional. No plano da CDU, nós consideramos importante naturalmente a subida, nós subimos 334 votos em termos absolutos, o que significou 0,27 pontos percentuais. Ficámos mais perto de eleger um deputado, embora naturalmente, como aqui vos dissemos, esse era um objetivo que tínhamos, que não foi possível ainda concretizar, mas que julgamos ser significativo e ser um fator de alento para as futuras batalhas eleitorais, naturalmente, que estejamos mais perto de o conseguir. Na prática, encurtámos para metade a diferença relativamente às últimas eleições. É também muito importante para nós, do quadro nacional, aqui falando um pouco mais da política a nível nacional, que a correlação de forças na Assembleia da República se tenha invertido, e daí nós falarmos da derrota da coligação PSD-CDS, uma vez que hoje há uma maioria de partidos em condições de inverter muitas das políticas que foram seguidas ao longo dos últimos 4 anos. E, portanto, se forem cumpridos os programas eleitorais, se forem cumpridos os compromissos que foram estabelecidos, independentemente da composição do governo dos próximos anos, será possível inverter muito daquilo que foi feito de errado ao longo destes anos. Relativamente à composição do governo, que esta é também uma questão que hoje está na ordem do dia, nós queremos, naturalmente, vocês conhecem a posição do PCP, em Aveiro não é diferente, obviamente, nós queremos reafirmar a nossa opinião de que tudo faremos para impedir PSD e CDS venham a formar governo. Julgamos que seria uma espécie de batota ou fraude relativamente àquilo que foi o sentido de voto de muitos milhões de portugueses que votaram precisamente para impedir que PSD e CDS formassem este governo. Nesse sentido, como já dissemos, apresentaremos uma moção de rejeição deste governo e estamos disponíveis naturalmente para viabilizar a formação de um governo por parte do Partido Socialista. Isto não altera em nada, nem muda em nada, pronto, aquilo que são as nossas opiniões, as nossas posições relativamente a todas as matérias em geral e a cada uma em particular e relativamente aos nossos posicionamentos. Bem, eu faria também duas breves notinhas, uma em relação também a outro assunto que também está bastante na ordem do dia, que é as eleições agora que se avizinham para a Presidência da República. O PCP apresentou o seu candidato, portanto o candidato que apoia, o camarada Edgar Silva, membro do Comitê Central eleito na Assembleia Regional da Madeira, e assumimos essa como realmente uma candidatura que pode realmente dar expressão, não é, à verdadeira necessidade de cumprir a Constituição e, obviamente, como um dos caminhos para contribuir para a resolução da grave situação que se vive e que a maior parte dos portugueses vive no nosso país. Também aqui no Distrito faremos a nossa parte. Toda a organização, obviamente, do PCP está envolvida, está mobilizada em mais esta batalha, mas não só, não é? Isto não é propriamente uma candidatura apenas de um partido, não é? É uma candidatura que visa todos os democratas, todos os patriotas que estão realmente empenhados por um melhor país, por melhores condições de vida de todos os portugueses, e portanto certamente iremos contar com todos os ativistas da CDU e não só, não é? Nesta batalha. Também aqui no Distrito iremos dar o nosso contributo para a viabilização desta candidatura. Iremos recolher pelo menos cerca de 500 proposituras para esta candidatura e, obviamente, só de salientar que esta candidatura, como também já foi dito nas declarações do partido, é uma candidatura vinculada aos valores de Abril e realmente na necessidade urgente, não é? Na defesa efetiva da Constituição, coisa que claramente não tem acontecido nestes últimos tempos. De resto, se também dar uma nota em particular para a importância em todo este processo que as lutas desempenharam, não é? E também para o resultado destas eleições. As eleições também expressam todo o eliminar da base de apoio social que este governo conseguiu alcançar nestes 4 anos, porque realmente com todas as lutas que foram desenvolvidas contribuíram para isso, para desmascarar e para tornar bem claro quais são os verdadeiros objetivos deste governo e destas políticas, portanto salientar também essas lutas e realmente demonstrar que isto compensa, não é? As lutas têm um significado, tiveram significado agora nestes resultados das eleições, com a perda da maioria, a derrota da coligação, mas também, ainda agora, recentemente saiu, os senhores jornalistas devem estar a par, o acórdão do Tribunal Constitucional a respeito dos acordos, os tais chamados ACEPs, celebrados entre os sindicatos e as administrações, as autarquias, não é? Que consagram as 35 horas, que o governo estava numa atitude completamente arrogante, não é? E ilegal. Impedir a publicação desses acordos livremente celebrados entre as autarquias e o sindicato, não é? Tal qual exposto na Constituição e tal qual determinando a autonomia do poder local, não é? Possibilita precisamente isso. E, portanto, este acórdão vai realmente tornar nu, não é? Mais uma ilegalidade deste governo, não é? E, portanto, a luta compensa. E, portanto, é também essa mensagem que queremos transmitir aos trabalhadores, que não deixem de lutar. Lutar pelos seus direitos, porque uma vez mais se confirmou que estas lutas têm sentido, não é? E têm resultado. E, portanto, obviamente, agora esperamos a rápida publicação de todos os acordos que já estavam celebrados, aqui também no Distrito, e esperemos que mais municípios agora o possam fazer, nomeadamente os municípios da Cira, não é? Que, pronto, evitavam muito celebrar esses acordos, mas agora, digamos assim, já não têm desculpa para não o fazer e, portanto, obviamente, iremos também dar o nosso contributo nesta batalha para implementar as 35 horas também nos municípios, nas freguesias, não é? Nesses organismos. De resto, permitam-me só uma pequenita chamada de atenção para a próxima festa. Ainda falta um ano, mas é uma festa importante. Iremos celebrar o 40º aniversário da Festa do Avante. É o primeiro ano em que a festa irá já abrir com um novo espaço, com a Quinta do Cabo, e portanto esperamos também depois também contar com a vossa presença nesse momento e esperamos já que possam contar já com isso. Será nos próximos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2016. Obrigada. Não sei se têm alguma questão a colocar. O PCP está aqui representado por 3 jovens. Isso, qual é o significado que isso tem aqui? Significa que o CPST tem muitos novos militantes aqui no Distrito? Nós temos vindo a crescer. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, no ano 2015 nós recrutámos já cerca de 50 novos militantes no Distrito. Naturalmente, a maioria dos quais, gente jovem, né? Num sentido lato de juventude, mas gente jovem. A presença nesta conferência de imprensa é apenas digamos, um reflexo disso, embora uma coincidência, não é propriamente algo escolhido. Por vezes procuram passar uma ideia de que, pronto, com o PCP, é um partido de gente mais velha, não temos problema nenhum com o facto de termos gente mais velha no nosso partido, bem pelo contrário, é o significado, né, de uma história, de uma experiência, de uma participação que se mantém, né, e, portanto, as pessoas para ficarem é porque não se desiludiram e porque se mantêm crentes no nosso projeto e combativas. Mas naturalmente que o facto de termos muita gente a aderir ao partido e a assumir responsabilidades, quer aqui, quer no resto do país, mais jovem, é sinal da vitalidade das nossas ideias, das nossas convicções, e portanto desta capacidade de atrair as novas gerações a dar continuidade a este projeto, que julgamos ainda tem muito por onde andar e por onde crescer, naturalmente. Aliás, não é tudo, mas o nosso grupo parlamentar na Assembleia da República, novamente, agora recém-eleito, é também reflexo disso, né? O grupo parlamentar mais jovem, o grupo parlamentar que em percentagem tem mais mulheres, e portanto é por si só revelador desse trabalho que fazemos no PCP. Portanto, voltaram a falhar a eleição do deputado aqui por Aveiro. Isso foi uma grande decepção para vocês? Naturalmente que não ficámos contentes com o facto de não termos eleito o deputado. Julgamos que é preciso enquadrar aquilo que os resultados, né, na campanha, sobretudo na grande bipolarização que houve, e, portanto, jogarmos até com meios diferentes ao longo de muitos meses. Sei lá, basta observar as visitas, que a fronteira era tão ténue entre a propaganda de campanha eleitoral e a propaganda de governo, né, que aqui tivemos ao longo do distrito. Houve vários meses a fio em que todas as semanas havia um membro do governo a vir ao distrito, né, e naturalmente que nós sabemos, as pessoas não são imunes a isso, e portanto isso cria naturalmente dificuldades, para além de óbvias dificuldades ou disparidades de meios. De todo modo, nós julgamos, como disse, o facto de estarmos mais próximos de eleger o deputado aqui no distrito não é um garante por si, né, porque cada eleição conta como uma eleição, né, mas naturalmente que nos dá alento para continuar esta batalha, relembrando que, embora seja verdade que não conseguimos cumprir esta parte dos nossos objetivos, dá eleições para cá que estamos cada vez mais próximo de eleger, e portanto isso dá-nos motivação para continuar, com certeza.